está contra a embaixada e travado. Livre. Europa, tiro em voo, start, call ready for taxi, 084. Seu Delta, Solo 03, informa o pátio. Backtrack autorizado, reporte livrando. Azul 4235, pronto para cópia. Autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5057, cotejo. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Dado visual, vai passar ainda ferro, 3178. Torre no 895, 3178. 895, obrigado. Ô, Torre, boa noite, TAM 3178, baixar travado, final do ano zero. Boa noite, TAM 3178, livre pouso no ano zero, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 08. Ano 0 no 8, livre pouso, pista no 0, TAM 3178. Hotel Delta, frequência livre a estacionar. 3178, solo 08, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo, pátio 3, posição 7. Alfa Kilo, pátio 3, posição 7. Livre rotatória, condições visuais 1500 pés, 1017. Reporte visual com aeródromo. Aqui, eu faço a bola. Pagador, muito boa noite, Rio 5972, sente informação alfa para cópia 320 Galeão. Boa noite, Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320, via Upper Whisky 50. Saída da Euleda Eudes, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5064, coteja. Para Galeão, autorizado o 320, via uniforme Whisky 50. Da Euleda Eudes, primeira curva direita, 120.8, aciona 5064, Whisky 973. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamaremos quando pronto, Rio. Já temos o seu plano pronto para a cópia. 224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5065, coteja. Chama para pushback sonamento. Fundo 604, saída prevista Momo, transição frote, aguarde cópia. Afirmo, coordenação com a equipe de solo, após o Aero Europa na retaguarda, autorizado, chamar para o táxi. Após o Europa, dia, vai chamar para o táxi, também, primeiro. Voo no 604, pronto para a cópia. Santo Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5054, cotejo. Correto, chama para pushback sonamento. João Cono 7, o Romeu Golf. Zero Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees with 8 knots. Clear line up and take off, partido 8. Boa Rio, muito boa noite, Papá Romeu, Romeu, Romeu Bom. Está visual como certo, senhor aeromédico, transporte em terra. Sente o Romeu, Romeu Golf, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Reportarei no final 3 milhas, Romeu, Romeu Golf. Alô, 4235, aguarde para o pushback. Para o táxi 3305, 173 a bordo, 3:10, alterna Natal. Sente 173 a bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, bate pronto, ponto espera. Sente 18 agora, Índia Alfa, você vai reportar ponto para a 10, 3305. Eu vou na final da 17 de 3 minutos. Gente, Romeu Golf, check trem, livre pouso na 17, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 08. Tá certo, checado, livre pouso na 17, Romeu Golf. Dota 0 e 4 horas. Roger. Aguardando a aeronave, já iniciou o táxi, vai passar na retaguarda, 1 minuto, no máximo 2. Autorizado, 5972, chama para o táxi. Portamento para o táxi, Rio. Zero 084, airborne 16, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, obrigado, até a próxima. Oi, Romeu Golf, solo 16, informa o pátio. Autorizado o backtrack, após livre táxi até o pátio sem frequência livre estacionar. All departures, good tip, Europa 084 climbing, 1,800. Europa 084 climbing to flight level 370, read the civilian. 370 climbing, Europa 084, we got. Pro 235, autorizado, chama para o táxi. Trabalhar para o táxi, do 4235. Tá 3305 ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. 305, a linha decola da 10, vento 090 graus, com 8 nós. A linha decola com 305, decolado aos 20, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 3305, boa noite. Avião no abordo, altímetro no 0 no 8, táxi via Índia Alfa, reporte pronto para espera. Salvador, espera 3305, decolado Pacajá, Maracaju. 3305, contato radar, sobre mantém o 330 vigilante. 330, tá, 3305. Azul 4235, a linha decola da 10, vento 090 graus com 7 nós. Bravo Romeo. Mike Bravo Romeo, prossiga. É o Bravo Romeo na posição 8, solicita autorização para ser rebocado para a posição 14. Te aguarde. A faz o início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no zero. Bravo Romeo, chame o solo, fundo 21 nesse mão 9. Bravo Romeo, na escuta. Ok, positivo, 21, decimal 9, muito obrigado. Afirmo. Mike Bravo Romeo. Prossiga o TAM, Mike Bravo Romeo. O Bravo Romeo na posição 8, solicita autorização para ser rebocado para a posição 14. Está autorizado, autorizado, reporte o término do reboque, o TAM, Mike Bravo Romeo. Esperado. Voo no 604, na escuta. O SPEC vai chamar solo 121 decimal 9. Plus 084, contact Recife Center, frequency 12685. If unable, 125 decimal 45. Recife Center, 12685, unable, 12545, Europa 04. Obrigado, Europa. Até a próxima. Back to my 224. 224, então pushback, chama esse rolo 21 decimal 9. 21. É, 224 autorizado, chama para o táxi. 972, livre decolar da 10, vento 100 graus com 9 nós. Prossiga. Eu poderia ficar até o 190 na minha frequência, mas pode chamar o centro, 1-2685-2545. É, 1-2685 a primeira e 1-2545 a segunda. A 72, decolado 228, controle 120 decimal 8, bom voo. 728, muito obrigado, até mais. Controle de Salvador, muitíssimo bom dia. Rio 5972 transfere. Dael Leda Feldes. Rio 5972, sobe, mantém o 320, vigilância radar. 320, vigilância, Rio 5972. Autoriza o 5972 voar da presente Wilson. Vai de momento. O Azul 4235. Prossiga. Qual a pro ideal para bridge da presente? Dois quatro zero, e o 5972, qual foi o ideal para Yield? Pro ideal para Yield 216, senhor. Ciente. Pro de bridge, o azul 4235. E o 5972, voa Eudes. Voa Eudes, obrigado, Rio 5972. Bate com 100 a bordo. 1 hora e 49, até na Salvador. Pois é, ataque à direita via Índia, no ponto de espera da pista 10, torre. 118.95, ajuste. 10, 17, hoje é 6224. 20.17, via à direita, no ponto 0, 29.